Bem-vindos, passageiros da Máquina do Tempo. Eu sou Leandro Bucol e estou aqui com o Ok Tok. Estamos de volta para levá-los a que ano, Ok Tok? Dessa vez nós tiramos a poeira do sapato bicolor, preparamos o gel para cabelo, pegamos aquela guitarra Snake antiga e vamos para 1957, quando o rock já estava começando a dar os seus segundos passos. Então tem muita coisa boa esse ano, tem muita coisa boa hoje que a galera vai ouvir das antigas. Chame papai, chame a mamãe, eles vão curtir o nosso repertório tanto quanto vocês. Fique à vontade para sair dançando então, no meio da sala, do metrô, onde você estiver ouvindo esse podcast. Chama a galera para dançar, talvez só vai aparecer musical do hollywoodiano, hein, cara, da antiga MGM. Muito bom, muito bom. Antes de começarmos as músicas, temos uma tarefa a cumprir. Opa! Nós recebemos e-mails. Opa, começamos a receber e-mails. Sim, maravilha! Recebemos aproximadamente 984 e-mails. Opa, isso tudo já? Eu acho que deu erro no servidor do Gmail e repetiu o mesmo várias vezes. Ah, o Gmail é nosso camarada. O Gmail. Então... E se você tem alguma sugestão, algum ano pra mandar, alguma música em especial que você queira ouvir aqui com a gente, mande seu e-mail, maquina.podcast@gmail.com. A gente aceita recado de texto, áudio, vídeo. E aí, Leandro, qual é a primeira mensagem que você quer ler aí no ar dos nossos ouvintes pra gente? Vamos ler a mensagem de Marcelo Camelo, com dois L's, não é o Marcelo Camelo do Los Hermanos, de São Paulo. Ele escreve: opa. Grandes viajantes, parabéns pelo programa, obrigado, nós agradecemos muito. Está muito legal, conheci obrigado. No número 2 e passei a acompanhar. Pô, já tá acompanhando bem, né? Já estamos no número 4. No último, o Ok Tok falou algo sobre alguém no Rush contribuir mais musicalmente com a banda. Quero saber pra vocês, quem faz este papel? Abraços, Marcelo Camelo, São Paulo. E aí, Ok, pra você... Muitos abraços, Marcelo Camelo de São Paulo com dois L's. Pra você, Ok, quem é que contribui mais com o Rush musicalmente? É, eu entendo por que ele perguntou isso. Foi por causa do comentário que eu fiz do trabalho só do Geddy Lee na edição passada. Eu preciso até me redimir junto com os outros Rush maníacos que estão ouvindo. Na verdade, os três trabalham igualmente, né? É o baterista, o Neil Peart, que faz as letras, e o Geddy Lee e o Alex Lifeson fazem as músicas, os arranjos, melodias, etc. Junta tudo no caldeirão e você tem a obra maravilhosa do Rush. Agora, já rolaram algumas lendas do rock sobre... O Lifeson, na época do Presto, do Roll the Bones, botar a guitarra na mesa e dizer, olha, eu quero mais destaque da minha guitarra nas músicas. Coisa que já vinha sumindo desde aquela época dos anos 80, que os caras botaram o teclado mais em evidência. A partir do Counterparts, do Test for Echo, realmente a gente começa a sentir que a guitarra tem um pouco mais de destaque. Se é verdade ou se não é, eu não sei, mas... Abre os seus ouvidos, a partir do Counterparts, a partir do Test for Echo, você vai perceber essa boa diferença. Uma presença maior da guitarra, né? Temos o e-mail da Thaís Araújo. Tatá, grande Tatá, amiga nossa. Ela tá escrevendo assim: olá, Bucol e Ok Tok. Antes de mais nada, parabéns por esse mais novo e ótimo podcast. É muito bom saber que toda semana serei agraciada com aproximadamente uma hora de música boa, que anda em falta hoje em dia. Concordo plenamente, Tata. O primeiro programa foi simplesmente sensacional. Também naquele ano não poderia ter sido diferente, mas foi bom para começar com o pé direito e já ganhando fãs. O programa de 85 foi excelente. Como eu nasci em 85, achei muito interessante ouvir o que tocava naquele ano. Opa, desculpa, Tata, naquela época. Oh, que e como foi perto do meu aniversário, me senti presenteada. Quando vi que o terceiro programa seria você. Do... Quando vi que o terceiro programa seria do ano 2000, pensei, beleza, dessa vez eu vou conhecer tudo. Mentira! De tudo que vocês colocaram, acho que eu só conhecia duas músicas. Pegadinha do malandro. Mas eu achei isso muito legal, pois vocês estão me dando a oportunidade de conhecer coisas novas. Enfim, parabéns e continue com excelente trabalho. Thaís Araújo, do Rio de Janeiro. Tata, muito obrigado. A ideia é essa mesmo, é trazer, trazer sons que tocavam naquela época que ou que todo mundo conheça, ou que algumas poucas pessoas conheçam. Mas sons que a gente curta, né? Que a gente acha que vocês vão curtir também. Muito obrigado, obrigado pelo carinho. E continue nos ouvindo e mandando e-mail participando. Bom, brigadão mesmo, cara. A ideia é essa mesmo, é fazer uma troca musical. De formação, de conhecimento, de som mesmo. Continue assim, mande seus recados, mande seus e-mails que a gente vai continuar esse escambo. E aí, rapaz, vamos começar esse primeiro bloco? Vamos começar logo. Vamos para abrir a época da inocência. Eu vou chamar I Got a Woman, de Ray Charles, na Máquina do Tempo. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town, good to me. Oh, yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Just for me. Oh, yeah. She says loving early in the morning. Just for me. Oh, yeah. She says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town. Oh, yeah. Oh, she's my baby. Don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Don't you know she's all right? Don't you know she's all right? She's all right, she's all right. Chuck, Chuck, it's Marvin, your cousin Marvin Berry. You know that new sound you're looking for? Well, listen to this. Up in the morning and out to school, the teacher's teaching the golden rule, American history and practical math. You study so hard and hoping to pass, working your fingers right down to the bone. Yeah. girls chasing boys. When I was your age, I never chased a boy or called a boy or sat in a parked car with a boy. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. You're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right. I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. We're gonna take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere. Estamos de volta, você acabou de ouvir Oh Boy com Buddy Holly and the Crickets. Cara, Buddy Holly, um dos guitarristas mais cultuados por grandes músicos aí de todos os tempos. Paul McCartney, John Lennon, já declararam que já beberam da fonte de Buddy Holly, que tem um estilo de guitarra, uma pegada de guitarra toda particular. Uma curiosidade que eu andei pesquisando e vou trazer para esse programa, os covers ou versões que geraram as músicas deste ano, entendeu? Várias músicas que a gente vai citar aqui, várias outras pessoas gravaram versões dessas músicas, cara. Por exemplo, antes de Oh Boy, do Buddy Holly, nós ouvimos School Days, de Chuck Berry. Cara, grande Chuck Berry, grande Professor Chuck Berry. Do álbum After School Session. Cara, pra você ter uma ideia, dessa música, tiveram versões do AC/DC, que a gente já citou e sempre cita, The Beach Boys, e até os Simpsons fizeram uma versão dessa música, cara, no álbum que lançou dos Simpsons, teve uma versão de School Days, cara. Pra você ter o grau de influência que esse cara tem. Esse álbum ficou em terceiro lugar na Billboard, na listagem pop, cara, assim. É Chuck Berry, né? É Chuck Berry. E antes de Chuck Berry, nós abrimos com outro grande mestre, que foi Ray Charles, com I Got a Woman, do primeiro álbum do Ray Charles, que foi o chamado pelo próprio nome, depois relançado em 62 como Hallelujah, I Love Her Soul. E pra ter uma ideia, quem gravou versões dessa música, I Got a Woman? Elvis, Beatles, Roy Orbison, Stevie Wonder, Jerry Lee Lewis e The Monkees, entre outros. Este álbum ficou em primeiríssimo lugar da Billboard de R&B deste ano, cara, assim, de 57. Ray Charles entrando com o pé direito na música, cara. Que maravilha. E também nos fazendo entrar com o pé direito em 1957. Sim, sim, sim. Começando esse programa maravilhosamente. Então é isso aí, não vamos perder o ritmo e já começar o segundo bloco sacudindo o esqueleto, como dizia a gíria da época, né? E vamos com ninguém menos que o rei, o mestre. Ladies and gentlemen, Elvis is on the building. Vamos ouvir Jailhouse Rock na Máquina do Tempo. One threw a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing that rock. Balls of fire. I let you love what I thought of this morning. You came along. little rain. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you find nail down and I twitch on my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I'll have to love you like I love a sugar. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're mine, that you're mine. I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. Drive crazy. But in this great, this is great balls of fire. Estamos de volta e você acaba de ouvir Jerry Lee Lewis com Great Balls on Fire. Cara, não podia faltar, a gente tá falando de 1957, não podia faltar do maior sucesso de Jerry Lee Lewis. Quem assistiu A Fera do Rock, filme que saiu aí nos anos 90, comecinho dos anos 90, contando a história do cara, sabe do que eu tô falando. O cara era o diabo tocando piano. Chegou até a tacar fogo. Jimi Hendrix não fez isso com a guitarra à toa. Se inspirou em Jerry Lee Lewis. Lenda, né? O cara era... Aliás, diz até a lenda que, no auge do sucesso com Great Balls on Fire, ele foi tocar no mesmo festival que o Elvis. E o Elvis, de lá de trás, dos bastidores, vendo o cara tocar, ele falou, cara, se esse cara continuar tocando piano que nem o diabo do jeito que ele toca, eu não canto mais. Pô, pra intimidar o Elvis, cara... Puta merda, né? E o cara era o diabo, tanto no palco quanto na vida particular dele, né? E antes de Great Balls of Fire, do Jerry Lee Lewis, nós ouvimos, cara, outro grande clássico, que foi Tutti Frutti, de Little Richard, do álbum Here Is Little Richard. Bom, esse álbum é fenomenal. Esse álbum tem Tutti Frutti, tem Long Tall Sally, Jenny. Pra você ter uma ideia, ele foi, com este álbum, que é o primeiro dele, ele foi o primeiro cantor negro que tocou diversas vezes na rádio. Eu tive você tocou a mesma música ou tocava direto? Não, as músicas deste álbum. Ah, deste álbum, ele, tá. Ele foi o primeiro cantor negro a repercutir de forma impactante na rádio americana. Porque olha, tinha só, dessa questão, né? Os negros não eram tão veiculados quanto os brancos, né? Quanto os brancos. E um dos motivos de sucesso do Elvis é que ele era branco, e cantava e dançava como negro, né? E aí juntou um grande talento com aceitação do público que era muito racista. Cara, eu tive o grande prazer de, no Free Jazz de 93, eu fui assistir o show de Little Richard e Chuck Berry no estádio de Remo da Lagoa. Cara, os dois dominaram, estão entre os melhores shows que já foi na minha vida, aqui. Little Richard brincando com a plateia de uma forma... meio um pouquinho distante da plateia, mas ele brincava com a plateia. Ele tocava a introdução de Tutti Frutti, a plateia ia delírio, e depois ele entrava com outra música. E aí ele interrompia e falava, not now, not now. Fazendo uma ceninha. Já o Chuck Berry completamente à vontade. Ele convidava as pessoas pra entrar, subir no palco, dançar com ele. Encheu de mulher o palco pra dançar com ele. As mulheres esmagaram ele enquanto ele tocava guitarra, sabe? Os dois já eram vovôs do rock ao fazer isso em 93. Agora, atenção. Todos, por favor, façam reverência. A corte está em sessão, porque Elvis Presley está presente. Com Jailhouse Rock abrindo esse bloco, considerado o primeiro videoclipe da história. Sério? Eu não sabia dessa. A música de Jailhouse Rock foi composta pro filme de mesmo nome, que chegou aqui no Brasil com o maravilhoso título de O Prisioneiro do Rock. Mas é sério, a cena em que ele começa a cantar essa música, em que ele dança em frente a um tipo uns portões de cadeia, considerados até hoje assim um dos primeiros, se não o primeiro videoclipe, porque essa cena foi veiculada fora do filme, né, transformada na referência visual da música. Bom, e pro próximo bloco, muito bom. O que você separou aí? O próximo bloco, já não vamos deixar a peteca cair. O ritmo tá agitado, tá todo mundo dançando. Não vamos parar, vamos de Ronnie Self. Quem é Ronnie Self? É um daqueles caras de One Hit Man, né? Mas a música com certeza você conhece. Babalina na Máquina do Tempo. Oops, Scooby-Dooby-Lina, go, gal, go, Babalina, Babalina. See my girl. Oh, Babalina, Babalina. Yeah, see my girl. Lena, go, gal, go. Well, the school bells are ringing, everybody running out. Going to the shack, gonna check it all about. Babalina looking like a rose from the wild. Man, I dig that freak juvenile. When she get it going, she's a real cool chick. She do the bebop like a pogo stick. Babalina, Babalina. Yeah, she my gal. Oh, Babalina, Babalina. Yeah, she my gal. She my gal. Lena, go, gal, go. I got my patent leather shoes on my hound dog feet. Me and Babalina gonna walk the beat to the old jukebox in the Queen Town Shack. When we get her going, gonna ball the jack. Babalina got 2 feet that tall. Go on a camel walk. Babalina, Babalina. She my gal. Oh, Babalina, Babalina. Yeah, she my gal. She my gal and I love her so. Scooby-Dooby-Lina, go gal, go, yeah. Give me a tab. Tab? I can't give you a tab unless you order something. All right, give me a Pepsi free. If you want a Pepsi, pal, you're gonna pay for it. Say what? Just a dance, Frank James, Billy Kid, and all the rest. Supposed to have been some bad cats out in the West. If they could have me and my gangster ways, they would have hung up their guns and made it to the grave. From my gangster out of love, baby. Gangster out of love. Will now walk down the street and all the girls are me. Stood up and told him, you just don't realize he's a gangster out of love. Say he's a gangster out of love. Well now, I walk in a bar and girls from near and far. Say he's a gangster out of love. Ow! Thank you. horse Cadillac. I'd ride across the border line. And roll 65 girls, kiss them all at the same time. I take 25 or 30, put them all on the freight. $1 million reward for me in each and every state. The sheriff said, are you Utah Watson? Or in a deep voice, I said, that's a rush sheriff, and that's your wife on the back of my horse. Time keeps dragging on, but that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Estamos de volta e você acabou de ouvir Folsom Prison Blues de Johnny Cash, do álbum, do primeiro álbum de Johnny Cash, que é o Johnny Cash and His Hot and Blue Guitar. Esse álbum é outro grande álbum, ele tem outros sucessos que até hoje tocam, até hoje são reconhecidos de Johnny Cash, que são I Walk the Line, Cry Cry Cry. Essa música é legal, ele fez após assistir o filme Inside the Walls of Folsom Prison, história que todo mundo conhece, até porque poucas pessoas não assistiram o filme Johnny June, né, que foi lançado no ano passado, retrasado. Quem não viu tem que ver, não cometam este erro. Sim, tem que assistir, até porque a atuação do Joaquin Phoenix e da menina lá, que eu esqueci o nome, é fenomenal mesmo. Assim, eles cantam todas as músicas e tem momentos que você confunde com Johnny Cash. E o engraçado é que ele fez essa música depois de assistir o tal filme, Inside the Walls of Folsom Prison. Vários prisioneiros acharam que ele já tinha sido preso, né, cara? Assim. Quando na verdade não, ele ainda não tinha sido preso nenhuma vez. E antes disso você ouviu Johnny Guitar Watson com Gangster of Love. Música que deu também nome ao primeiro disco do cara. O engraçado é que ele já começou a gravar isso em 53, 54. E o cara só conseguiu lançar em 57 porque ninguém queria lançar esse primeiro trabalho dele. Otários foram os caras que recusaram antes, porque lá pelos anos 60 e principalmente nos anos 70, o cara se destacou como um dos maiores guitarristas de funk. Não esse funk carioca que toca por aí, não. Eu tô falando de funk de verdade, tipo James Brown, Electric Light Orchestra. E o cara, principalmente nos anos 70, foi quando ele se fez, né? Aparecia com aquelas roupas espalhafatosas, prateada, mas o tocava tanto quanto as suas roupas eram escandalosas. Em 57 ele ainda não se vestia desse jeito, não. Ele ainda tava de terninho, gravatinha borboleta, dando uma de Sammy Davis Jr., mas ainda trazia muito daquela veia de blues dos anos 30, dos anos 40, na sonoridade da guitarra dele. E antes disso, nós abrimos o bloco com Ronnie Self, Bapalina. Ronnie Self é o tipo de cara que gravou uma música, se muito duas ou três, mas só essa fez sucesso, e depois o cara caiu na vida de álcool, sexo, drogas e rock and roll, e foi pro esquecimento. Hoje em dia virou aquele tipo de música, cara, eu não sei o nome da música, eu não sei o nome do cantor, todo mundo sabe, todo mundo se empolga, mas... Qual o nome do cara? Não interessa. Qual o nome da música? Também não interessa. Então vambora. Tá aí o registro. Ronnie Self, Bapalina. Eu gostei muito. É uma época inocente, né, cara? É uma época bacana, que dá pra perceber pelas letras, que ainda não tinha tanto protesto, né? Galera, muito obrigado a quem tem nos acompanhado até esse quarto programa. Toda semana a gente vai trazer músicas de outros anos. Vamos fazer novas viagens pelo tempo. Vocês também podem dirigir esse DeLorean voador. Manda esses e-mails pra gente, maquina.podcast@gmail.com. Diz que música que você quer ouvir, diz que ano você quer visitar com a gente. A gente programa o nosso capacitor de fluxo, mostrando o melhor que rolou naquela época que você quer ouvir. E aí, Leandro, vamos terminar esse programa com o quê? Vamos terminar esse programa com, cara, esse programa só teve homem, né, até o momento. A gente não pode deixar lado da grande voz inconfundível da diva, a primeira grande diva, na minha opinião, que foi Billie Holiday. They Can't Take That Away From Me. Na máquina do tempo, curto o som, que esse som é simplesmente delicioso. É isso aí, Billie Holiday na máquina do tempo. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. Thank you.